Deus abençoe a você. Um abraço ao povo de Santa Catarina, de modo particular Joinville, que nos acompanha pela Rádio Difusora da Arca da Aliança. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz. É, a palavra de Deus é viva e eficaz. Lucas 6, 12, 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12, entre eles aos quais deu o nome de apóstolo: Simão, a quem chamou Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Muitos vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo de Deus! Você prestou atenção que Lucas narra mais ou menos como é que foi um dia de Jesus. É como se fizesse uma narração de hora em hora. Como é que Jesus começa o dia? Ou melhor, passa a noite e começa o dia em oração. Ali está a força. A noite toda em oração e desperta em oração. Depois de rezar, e desta oração é que vem a força. E aqui já começa uma provocação para mim e para você. Somos pessoas de oração? Veja como Jesus é forte, como Jesus é determinado, como ele tem unção. Da onde vem tudo isso? Da oração. Depois de passar uma noite em oração, ele vai, escolhe os 12 que Lucas cita. Depois de escolher com discernimento os 12, ele desce mais um pouco a montanha. E o que ele encontra? Uma multidão de doentes, de pessoas tomadas por espíritos impuros. E Lucas continua a dizer que todos procuravam tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. Eu pergunto para você: de onde? De onde vinha tudo isso? Da oração. De onde vinha essa força que curava a todos? De Deus. E às vezes eu e você achamos que nós podemos sozinho. Podemos sozinho tocar a vida, podemos sozinho tomar as decisões, podemos sozinho mudar o mundo. Não, sozinho nós não fazemos nada. Eu e você, sozinhos, somos palha ao vento. Ilusão, viu? Ilusão. Jesus era um homem de oração. Por isso foi o que foi. Escutava Deus. Aprendamos com esse evangelho nessa hora da misericórdia. Eu nada posso sem o teu amor. Eu nada posso sem a tua mão, sem o teu olhar, sem a tua unção. Eu não posso, Senhor. Eu quero que você que esteja do outro lado do rádio, você que está me acompanhando, São Paulo, BH, você que está me acompanhando, onde quer que seja, na roça, na cidade, no trem, no metrô, no ônibus, na carroça. Peça, vem olhar para a minha história, Senhor, e tocai-me com esse poder. Levai-me à oração. Transforma, Senhor, minha água em vinho, porque eu só posso alguma coisa na Tua presença, Senhor. É isso que eu aprendo nessa hora da misericórdia. Em Deus eu posso tudo. Sem Deus, nada. Não posso nada. Vem tocar em mim. Vem tocar. A multidão tentava tocar em Jesus, porque dele saiu uma força que curava a todos. Com o teu amor, nessa hora da misericórdia, Jesus, com o teu amor, vem tocar em mim. Você que está do outro lado do rádio, peça, vem tocar, Senhor, porque contigo eu posso vencer as barreiras, contigo eu posso sair dessa prostração, contigo eu posso vencer as batalhas, contigo, Jesus, eu posso vencer verdadeiros Golias, como Davi fez. Contigo eu posso. Contigo eu posso. Senhor Deus, nessa hora da misericórdia, abençoai, fortalecei. Nessa hora da misericórdia, derrame graças e bênçãos sobre a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.